¿Para qué me estás llamando? Dime si es verdad que él te trae loca. ¿Y a vos qué te importa? Ah, sí. Aún no lo creo en tan poco tiempo y a besas otra boca. De malas. Dime, ¿qué? ¿Cuál fue mi error? Si mi único delito solo fue amarte. Hoy soy el perdedor. Bueno, y él me ha robado el truco para enamorarte. Y dime que me amas, aunque sea mentira. No puedo negarte, los celos me están matando. Y dile en su cara que aún por mí suspiras. Me parte el alma no volver a verte. Y dime que me amas, aunque sea mentira. Sabes que no hay nadie como yo. Y dile en su cara que aún por mí suspiras. No te engañes, no me olvidarás. Está claro que tú mereces a alguien mejor. No sé en qué fallé, pero no hay otro como yo. Oye, ma, dame otra oportunidad. Sabes, no soy así, solo tú me haces rogar. Mirándome al espejo y peleando con mi ego. Si entre más me alejo, más te pienso. Mi chis, ¿qué fue, qué hon? Si todo que yo piso te vi entregado. Hoy yo soy un perdedor. Tocó o meu amor por esse cara errado. Mas diz que ainda me ama, que ele é uma mentira. Eu morro de ciúme, mas sei que você é minha. Diz pra esse cara por quem você suspira e que não consegue ficar longe da minha vida. Diz que ainda me ama, mesmo sendo mentira. Sabe que não tem outro como eu. Diz pra esse cara por quem você suspira, que até tentou, mas não me esqueceu. Se der vontade de te ver mais vezes, eu vou estar aqui só pra te escutar. Sei que você tá bem, que também me entende, e sabe que amanhã a gente vai ficar. Quando tomávamos, lo hacíamos, filmávamos y veíamos. Éramos dos locos sin saber pa' dónde íbamos. Pero son cosas del destino. Al pasar el tiempo tú cogiste tu camino. Eu sei que você merece alguém melhor. Não sei onde, mas sem mim sei é pior. Me diz quem foi que errou. Se tudo que eu fiz foi ter me entregado. Hoje eu sou um perdedor. Trocou o meu amor por esse cara errado. E dime que me amas, aunque sea mentira. Não puedo negarte, los celos me están matando. E diz pra esse cara por quem você suspira e que não consegue ficar longe da minha vida. E dime que me amas, aunque sea mentira. Sabes que não hay nadie como yo. Diz pra esse cara por quem você suspira, que até tentou, mas não me esqueceu. Alright, alright, I'm Aloha. Directamente de Brasil. Brasil, Colômbia. Bruninho, Gabi, Pretty Boy, Baby. Isso é Brasil, velho. Muito obrigado, mami. Se tudo que eu fiz foi